Juliette November Whisk, no solo 06, libera direito ao estacionar para mais livre. Pelo Delta Visual Consultation, ingressando no pátio 5. Após a passagem do tráfego autorizado, o táxi reparte na terceira para par. Oi, o Guardião 01, fora do solo. Se autorizado, então mandasse na sua escuta, ou só 2 milhas aproximadamente. Gente, o Guardião 01, considere fora do solo 07, mantém a escuta permanente com referências visuais. Passando a referência, escuta permanente, Guardião 01. Guardião 01, Delta autorizado o cruzamento da pista 7, reporte na Quebec, pista livre. Corre, o Guardião 01 já avisou com o local de pouso no batalhão de choque para toque arremetido. Sente, Guardião 01, vento para referência, 150 graus, 109. Sente, graças, 01. Modelo 94, bom dia, sinal de identificação, autorizada a chegada Mari, desça para o nível 070 e reduz a velocidade para 250 mais. Está livre a final do ILS X-Ray, desça para 2000 pés, sem restrições, o ajuste 908, informe estabilizar. Para 2000, 908, com maneira estabilizada, né? Azul 2780 está reautorizado, descida para 3.000 pés, o ajuste 908 está livre a velocidade. 3.000 descendo, livre das restrições, 1.018, azul 2780. Eu não acredito que os Delta segue após o início do voo, da bandeja. Atenção número 3 na aproximação, vai seguir tráfego na sua posição de 3 horas, 17 milhas é Alfa Tango 72 da Azul. chega o 984, sem ser da autorização específica. Confirma que foi a aeronave que chamou qual? É o gol no 184 para autorização. Gol no 184, saí da PUC, direção Caju, guardando o corpo. Aguarda. Temos 181 a bordo, 4 e 10 alternando galeão. 184 a bordo, entendido, gol 2065, Índia, Ponte Cara, dando 02, 195, Grignola 08. Índia, Bravo, Ponte Cara, dando 0, 295, obrigado. Azul 4207, acione a identificação, autorizada a chegada BOF, desça para o nível 060, redução de velocidade para 250 nós. Torre Salvador, mais uma vez, é Guardião 01. Guardião 01, Torre. Decolou do batalhão de choque, vai fazer mais um toque arremetida no pátio do Graé e retorna para o batalhão de choque. Está praticamente no travernante da torre, Guardião 01. Sente Guardião 01 no visual, ajustando a 08, o vento mantém o no 70 graus, 10 nós para referência. 10, 18, o ajuste, Guardião 01. Está autorizado, pôs a pátio do Graé? Afirma Guardião 01, não há tráfego a reportar, reporte no solo. Reportará no solo, Guardião 01. Salvador, o gol 2065, ponto espera da 10, pronto, boa tarde, bom dia. Gol 2065, bom dia, autorizado a linha de decolar, pista no 0, vento 60 graus, 10 nós. Desde a linha cola da 10, gol 2065. Nós em aproximação, a torre informa a Taxway Golf impraticável. Azul 27. A frequência 1-2-1-1, tente mais uma vez, caso negativo retorne aí. Autorizado, golfimento 77, nível 090, saída bonde, primeira curva à esquerda, transponda 0263. 96, completa final do ILS, chama Torre Salvador, 118-95. 18-95, 3896. E 780, está atrasando o final do procedimento, deixa para 2.000 pés, informe estabilizado. 2.000, informe estabilizado, ILS X-Way, azul 2780. 184, Recife, autorizado via peso do 7, nível 3, nível 3, 7 horas, saída pura, tração Caju, primeira curva esquerda, transponda 5577. Para Recife, recola na pulsa transição para a casa de Corvete Esquerda, transponder 5577, voo 9-4, posição é 4. Volta busco, 9-4. Salvador, azul 2770. 9-6, avistado, pouso autorizado, pista no 0, ventou no 60 graus, zona 3, nós. Autorizar pouso, pistola 0 da 3896. 3896, para informação, taxiway golfe impraticável, devido à aeronave executando o teste. Meu, tá 3896. O ajuste no 018, informe estabilizar no final do procedimento. Tráfego informado à sua frente, está agora 10 milhas. 2.7.18, vai lá no final, dá uma zero, vou mandar uma zero, fechou o tráfego. Na 3896, informa o tráfego do helicóptero no pátio 4 da Odemon, né, iniciará a decolagem sem interferir com o pouso. O 3897. Guardião 01 no reporte fora do solo, ajuste no 08, vento 150 graus, 139. Já. Gol 2065, chame controle Salvador em 120, decimal 8. 208. Controle, bom dia, voo 2065, decolou, curva direita, nada é 1. Voo 2065, bom dia, contato radar, suba para nível 360, autorizado LIDAR. LIDAR presente. Bom dia, Papatango, Zulu, Papaeco, prossiga para controle. Fora do solo, Guardião 01. Gente, Guardião 01, eu considero fora do solo 20, até em escuta. Ajuste no 08, com referências visuais. Referência visual, mas 08, na escuta desta torre, Guardião 01. Nível 240, saída da El, transição coral. Primeira curva direita, transponda 5006. Utilizado posto seguro, via Golf 677, até área forte direto, nível 240, saída da El, transição coral, primeira curva direita, transponder 5007. Volta, puxa, 2770. 1.48.4. 0. Está agora passando a zona, completa o final do ILS, chama a Torre Salvador 718-95. Torre Salvador 895, azul 2780, até a próxima. O Salvador, poderia confirmar para o 64-2 648-2896, alfa Juliette.05. Salve, boa, 738-96. 3896, autorizado, Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette, 05. Algum aeronave chamou Bush? É o Gol no 648, você poderia informar se vai ser levantado? Gol no 648, Marcel, autorizado, VP Zulu no 7, Teorá, água pós direto, nível 350, saída Pulga, transição Caju, primeira curva esquerda, transponda 501 no 6. Matil 350, Marcel, de rota do Pana, VP Zulu no 7, Teorá, água Pulga, Caju. 5-0 no 6, no 208, por favor. Correto, volta para o bicho. Espera. Xenadelo 140, pronto, copy. 780, baixo travado, estabilizado. Azul 2780, bom dia. Avistado por autorizado pistão 0, ventando 40 graus, zona 09. Informo taxiway Golf impraticável. Gente da Golf, livre pouso no 0, azul 2780. Dourado, direto na tela, 0508 na tela. Volta, push. Qual foi o nível autorizado, desculpa? 350. Um Epsilon November, bom dia. Papa Tango, Epsilon November, repasse na taxa e papá para ingresso na pista. Claro, vou usar o 94. Bono 094, completa a aproximação, reduza para a velocidade de aproximação, chama 2, Salvador, 118, decimal 95. 295, Bono 094. Bono. Bono 9240, tem que ter informação índia pro galeão. 9240 Galeão, autorizado via P9PMBR 857, nível 400, saída da Leda Irume, primeira curva direita, transponda 5006. Autorizado Galeão 400 via P9PMBR 857, decola pela 10 curva direita, descida da El Leda e após Irume. 5006 transponda, gol 9240. Reporta push. Só vou no 184, não bate o push. Vou no 184, autorizado push. Oi, bom dia, vou no 094 IDS, baixado e travado, tá solicitando. Vou no 094, bom dia, mantenha a aproximação, aguarde autorização de pouso, informa o tráfego ATR da Azul, aproximadamente 1 milha da cabeceira no 0 para pouso. Ok, sentido tráfego, agora a pista livre, vou no 094. Sai para 3, por favor. Praticável. Paciente, vou no 094. Para 2003, informe estabilizado. Livre aí, final do procedimento, 2000, vai informar estabilizado, azul 4207. Contra, pista cola. Rafa Charles, Sierra Bravo, Juliette Delta, autorizado, Rob conforme plano voo, nível 380, plano Yankee. Saída da El, transição ótima, primeira curva à direita, transponda 5506. Zona 094, pouso autorizado, pistola 0, vento 140 graus, zona 2 nós. Livre pouso, vamos 094 no 0. Azul 2780, chame controle solo em 121, decimal 1. 211, obrigado, até mais. Foi prosseguindo na saída, foi um erro meu que... Azul 210, agora autorização para pouso na parte do Gré, 4-0. Sete Guardião 01, reporte ideal para o Graer, ajuste no 08, vento 140 graus, 12 mais. 08, reportará a sinal para o Graer, Guardião 01. 1094, informa o tráfego, vamos fazer a 50 da Polícia Militar para pouso no pátio 4. Pode. Eco Zulu November, confirme pista livre. 3 horas, apenas Salvador. Azul 2710, autorizado táxi via Índia, Ponte Espera da 102, 118, Espanha 95, Negócio 08. 08, quando Ponte Espera da 02, 2710. Para o táxi 1129, a bordo 1319, alterna Serra Brava, Serra Gol. Bom, 184, autorizado, tá, Ponte Espera da 102, 118, 95, 90, 108. Kilo Delta, segue a TR da Azul, via Índia, Monte Paredão no 02, 198, Espanhol 5, Quenegão no 098, agradeço a colaboração. Sinal para o Grael Guardião 01. Sente Guardião 01, confirma a intenção de toque remetida, fuso final. Fuso final, grato pelo apoio mais uma vez, Guardião 01. Sente o vento no 50 graus, 129, reporta no solo, Guardião 01. Reportará no solo, Guardião 01. Transição ótima, guardando. Voo 939, acione identificação, autorizado o Prod TAP para chegar ao mar e deixa para o nível 050. Autorizado o Prod TAP, 050, chegar ao mar, 739. Correia, voo 094, chegou na alfa. O voo no 094, taxi de alfa, é importante do sudeste. O Gol 9240 confirmando que está na remota 1 no DK3. Isso é 2000, mano. O Gol 9240 atualizado por Sport Taxi. Sport Taxi, 9240. Papapá, novembro, Papa Charlie, estou em Salvador, bom dia. Novembro, Papa Charlie, reporte pronto para o táxi. Salvador, o Azul 2770 na 4 Lima para pushback também. O 2770 autorizado push para taxi. Autorizado pushback também, Azul 2770. 094, Juliette portão no 0. Juliette portão no 0, 094. O 1621 no pronto cópia. 1621 pronto para cópia. 921 autorizado São Paulo, autorizado plano de voo, nível 360, saída da Altra, São Paulo, foi primeira cor direita, transponder 5010. Autorizado 360, viado, próxima do plano de voo. Da El Potipa, curva direita para o seu colágeno, transponder 5010. 1018, reporte no externo, no 42 vai. Salvador, azul 27747, a bordo 3 horas e 28 autonomia, alterna Vitória para táxi. Azul 2770, autorizado para a Índia, ponte para Dono 0, Tonho 1 no 8, Espanol 5, Lima 1 no 0 no 8. Autorizado para a Índia, Índia, ponte para a Torre 1 no 8, Espanol 9, 5, azul 2770. O Existe em Salvador, na 08, voe na torre de Itape para efetuar a chegada Mari. Tá pronto, tu bate com 3 a bordo, alterna Campinas, 3 horas e 17 de autonomia. O 9240, 7743, onde retorna? Eu não compreendi, pode confirmar? O voo 9240, autorizado táxi até sair do 43. Até a saída do Pat 3, voo 9240. Papa Tango Whisky, Tango Mike é isso. O ajuste 9098, informe estabilizado. Sem utilizado o final de direto 73, 1018, estamos estabilizados, 739. Nós vem meu papatiali, condições de agilizar o táxi. Contato radar, subiu para nível 370 na saída PUCA. 370 na PUCA, gol no 184. Um, 2710. Vento 170 graus, 1, 2 nós, livre decolagem, pistão no zero. Livre decolagem, pistão 7. Mike, meu copo. Victor Mike, saludos, saudador autorizado. Prosseguindo o corredor achando mil pés com primeira curva direita, transponde 0133. Senado 0133, saudador autorizado. O esqui Victor Mike, corredor axé inicialmente, primeira curva direita, 1 mil pés. Mike, correto, confirma novamente o pátio, o pessoal do acordo. Treinamento tá, estou em 1895, escrito Mike. Decolado 38, chame o controle de Salvador, travessa 120, desce 980. 120, bom dia. Mike, liberação na chantagem. Pá, pá, pá, pá, novembro, pá, pá, Charlie. Decolado aos 39, chame o controle Salvador, frequência 120, decimal 80. Seu código é o 5506. 5506, obrigado, chama Salvador. Na Conde, azul 27, 10. Delta, mantém a posição. Controle Salvador, bom dia, papapapá, novembro, papa Charlie. Papapapá, novembro, papa Charlie, prossiga. Decolagem 17, na Dael, liga. Código, já está agora em contato radar, novembro, papa Charlie, suba para o nível 380 na proa de Leda. 380 na proa de Leda, novembro, papa Charlie. Ainda colar sem parado, vento 150 graus 13 nós, informa o Boeing da Gol passando a posição duna no momento com 220 graus de ground speed. Fechou a torre no Nuts, 95, pode esperar de olho, 0 minutos. Salvador, agora 648, portão 6, pushback, treinamento. Continue a aproximação, aguarde autorização de pouso, informa. Tráfego Charlie 402, iniciando rolagem pistão 90. Tenho que aguardar no 739. É, que eu meto a torre. Salvador, Olimpo e 06. Olimpo 06, mantém a posição em considera da taxa e golfe, aguarda a instrução dele. Pouso pistão 0, vento 150 graus, 1, 2, 9, ajuste altíssimo 0, 9. Desvio, pouso pistão 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, pronto, ponto 0, 5, 0. Azul 2770, mantém o ponto esperado no 0. Ponto esperado 2770. Da Conde. 0090, sai da Conde, Vitor Kilo Delta. A Papa, Whisky Victor Mike. Autorizado o táxi até ponto espera da Papa. Taxi Chené 6140, Fono 1 Alterna aí. Chené 6140, prefiro o táxi ainda, pode esperar o 02, 1 no 8, Fono 5, ligando 0 no 8. Fono 0 no 8, Fono 08, Salvador, Gol 648, pode iniciar no 06? Fono 648, após passagem de avião retaguarda, autorizado, puxa o contato. Paulo Gol no 621, solicita puxa e acionamento. Uno, corre solo, assim que a aeronave da Avianca afeta a guarda, livrando parte via índia, autorizando puxa e portal. Paulo Avianca, autorizado. O Gol no 648, solo. Liga o 648. Só para informação, a aeronave da companhia que vai iniciar no 03 é curva divergente e como a aeronave tá, que vai decolar antes dele é com o mesmo lado de curva que o senhor, não será preterido, ok? Fala, Salvador, voo 1739, visou? 1739, Alfa, porta das Juliette. Alfa, confirma o portal? Previsto 1-1, porém vai reportar antes da Juliette. 1739, voo 1739. 1251-13395, obrigado, bom dia, senhor. Alfa-Tango, Whisky, Victor Mike, me escuta? Pronto. Aliar e manter o Suno 7, Alfa-Tango, Victor, Whisky, Victor Mike, deixando a passagem táxi e Oscar livre, tem uma aeronave que vai ingressar via pista, táxi até o Pati. Confirma, Alfa-Tango, Whisky, Victor Mike? Autorizado, Victor, Whisky Victor Mike, autorizado ali a IMT, deixando o eixo Oscar livre. No 2770, decolar 245, controle Salvador no 208. 208. Controle Salvador, azul 2770, passando 1600 pés em subida. Abril azul 2770, contato radar decolagem, suba para nível 240, autorizado direto coral. 240 direto coral, azul 2770. Decolado, costuma direto. 9240, estimado para decolagem é de mais 3 minutos. Curtiu, mais 3 minutos, gol 9240, direto. Avianca confirmando a Xenem 1140, não escuta? Avião? Posição de táxi é um pouco mais à frente? Avião. O Gol número 21 só? Pô, espera da Oscar, que eu não lembro. Gol no 648, autorizado, táxi via índio, ponte de paração no 02, 18, 95, negão no 08. Gol no 621, mantendo posição e aguarda para iniciar a puxa. Já está mantendo. Gol no 739, após a companhia que está iniciando o táxi através do 612, se tiver a entrada da Juliette, prossegue portão 1-1. Fazendo a companhia, prossegue portão 1-1, 739. Nível 060, chegada Mari. Sabe na proa 060, Passando o Romeu Golf Victor, completa final do procedimento e chama a Torre Salvador 118-95. Romeu Golf Victor. Papá, passando o Zulu Papa Eco. Está descido a critério, fala tráfego conhecido para informar. O ajuste 10-18 tem a frequência livre para a coordenação, serviço radar encerrado. Atenção, indição aproximação perdida na DA e circular para a posto final 17, o meu governo. Ciente. Gol 9240, alinhar e manter pistão 0. Eu mantenho na 10, 9240. Papatango Whisky Victor Mike decola de imediato, sem parada? Autorizado a linha de decolar, confirmando, autorizado a decolagem da 17, vento 150 graus 1 no nós, o ajuste do altímetro 908, informa o tráfego 1 milha do externo. Gol 9240, livre decolagem, pistão 10, vento 140 graus, 12 nós, o ajuste do altímetro 09. Livre decolagem, 10, 18 no ajuste, o 9240. Mantém o sistema 140? Negativo, meu 140 mantém a posição. Passou externo, baixar travado, vou ver o golfe. Gente, o meu Golf Victor continua a aproximação, reporte iniciando a remetida. Ah, boa tarde. Autorizou 98, número 1, está autorizado Duna, desça para 2010, o ajuste 1018, informe estabilizado. Frente, voo Boeing 737 decolando saída da EL, também não interfere. Tá certo, eu vou ver. O 9240, decolado 250, chama o controle Salvador, frequência 920-2180. 2080, 9240. Controle boa, gol 9240, Nadael cruzando 2000. Boa, gol 9240, contato radar, sube para nível 400, autorizado Leda. Autorizado direto Leda, subindo 400, 9240, obrigado. Controle o Whisky Vitor Mike. O Whisky Vitor Mike, poderia manter o nome de no corredor do Axé, informe-no fora da barra. Está mantendo vivo aí, passando fora da barra. Bom dia, Papatango Victor Eco Victor. Acione a identificação, autorizada a chegada BOF e chame no ideal do ICD. Eu limpo 06. Eu limpo 06, é prossigo. Mais 2 minutos. Boa, aproximação perdida, o Romeu Golfito, condição de vista avançada, propõe circular para 197. Autorizado circular 197, reporte na curta, estabilizado. Romeu Golfito. Controle é o Whisky Vitor Mike. Prossiga o Whisky Vitor Mike. Confirme, está recebendo telemetria? Afirmo, estou recebendo 1.010. Ok, grato. Gente, autorizado pela Express, o Lipo 06, retorna para o Lipo. Recife, 251, alternado 3395 graus, bom dia. Lado Romeu Golfo Vitor, base 17. Autorizado base 17, Romeu Golfo Vitor. Romeu Golfo Vitor, base 17, compreende pouso baixado, trabalho. Vitor, reporte estabilizado final da 17. Tá, vai passar, Romeu Golfo Vitor. Olympus 06, solo em 1, 2, 1, decimal 1. 1, 2, 1, decimal 1, chamada de Romeu Golfo Vitor. M1140, autorizado a decolagem da pistona 0, vento 160 graus, 10 nós, ajuste ótimo, pistona 0 nós. 08, vou vir para decolagem, 10, M1140. Da Alfa, Delta, vou esperar a data de motor novo. Autorizado Alfa, Delta, chamará, combinar de Alfa, Flor, 10. Romeu Golfo Vitor. Pode esperar a próxima, bom, 642. O 648 mantém o posto zero na lagoa. Eu não vi, tem forma tráfego à sua direita nos corredores visuais, mantendo o nome 3, não irá interferir na sua aproximação. Segundo 094, Fortaleza, em alta do plano, nível 370, sai da mão, ultrassom front. Primeira curva esquerda, transponder 503. O uísque vai tomar seu controle? Tá tudo aqui, ó. Vamos tomar uma direita e vou tomar uma direita. Então, vamos fazer a TGE, para a grande, estimada para a regressa, mais 40 minutos. Vamos fazer 10 caminhos aqui, galera. Confirmando 40 da presença. Como... Salvador, o voo número 21, solicita o táxi com 170 Campinas, 4 horas. Autorizado o táxi, voo número 21, via Índia, com temperatura no 0, torre 118, espanol 5, Inegal no 08. Inegal no 08, autorizado via Índia, com temperatura da 10, torre 18. Decolagem, voo número 648. O 648 está dirigindo manobras. Aí, 10, 10, 10, 14. Decolagem, saída Puka, subiu para nível 350. Atenção, 350, perfil da Puka, o chão é 6140. Atualizado, TAN, 3198. São 3198, completa final do procedimento, chama T, Salvador, 118, decimal 95. 18, Gol 1864, está livre a final do ILS, lista para 2003, informe estabilizado. O ajuste no 08. Aqui o líder LX foi, informe estabilizado, estamos para 2008, né, rapaz? 98, final de 7 milhas, 3198, continue a aproximação, aguardando autorização de pouso, informe o Boeing 737-800 da Gol, iniciando o alagem para o 190. E aguardando liberação de pouso, 3198, para 7. Gol no 621, ponto de espera da 1 no 0. O no 621 mantém o ponto de espera da 1 no 0. Espera. Suba para o nível 170 e chame a Aracaju na frequência 120.3. 2 3 para Caju, boa. Boa. Mantenha ataque 6 Delta. Será que é o Delta? É 3198, nível de pouso custo 90, vento 140 graus, não 2 nós, ajuste 908. 32, nível de pouso na 10, 139. 1648, decolado ao 58, chame para o pessoal, ataque 120 desse modelo. Gente, 1208 no 648. Controle Salvador, gol no 648, decolado na 648. Gol no 648, bom dia, contato radar, segura para 350, saída da PUCA. 350, saída PUCA, no 648. Pesado, ingresso até o 44. Informo que estimado para iniciar a decolagem será de 3 minutos, devido à nave da companhia ingressando em posição duna com 250 graus de ground speed. Por gentileza, próxima vez que os senhores estiverem em contato com todas as suas tripulações, solicito que instrua aos colegas que aproximem um pouco mais lento para que possibilite novas decolagens entre aeronaves que estão no solo partindo e aeronaves que estão chegando em Salvador, para que seja mais ágil o fluxo. Ciente, obrigado, Marcelo Fosso. Salvador 718-95. 18-95. Torre Salvador, bom dia, gol 864, estabilizado XT da 190. Olimpo 06, autorizado cruzamento da 190, parte militar, estacionando a frequência livre. Cruzamento 3198, solo 1400, direita, solo Salvador 121, décima 1. Direita 121, Torre Vazia, gol 1864, estabilizado, X-ray da 1-0. 1864, continua em aproximação, guardando autorização de pouso. Afirmativo, nosso escanto. Alfa Juliette, posição 07. Alfa Juliette, 07. 8 livre, pouso, sugol, 1864. Gol 1162, boa tarde, acionei a identificação. Autorizado chegar a Mari, desça para o nível 050. Após a passagem do tráfego, ele era manter-se no zero. Após a passagem, ali mantém o novo. Fechando a minha 140, chamando a Recife na frequência 12685, alternando 12545. Dume, primeira curva direita, transponda 5044. 3191, autorizado Galeão 340 e Irumi, Upper November 87, Monte. Decodão no 0, Dael, Leda e Irumi. Curva direita, 5044, Santos Moleque. Tá correto, tá correto. Vai. Tango Victor Eco Victor, confirma a estação de pouso, é 990 ou 997? É 990, operação Archway, viu? Correto. Aquilo Índia, qual parte se conta com este decor? Autorizado, solicitado 360, foi isso? Já aquilo Índia, Brasília, autorizado, vem com o número 7, nível 360, saída... Ah, bom, elevo. Primeira curva, à direita, comandando 0, transponda 5031. Boa noite, 64. 1864, solo Salvador, 91, décima 1. 21. E quando o parcionamento está disposto no 895? 5, seu limite ao localizador. Deixa para 2000 pés. 0205, limite ao local para 2000 pés. Juliette.62. Alfa Juliette 62. Bom dia, 48, chama da Recife, frequência 12685 e alterna 12545. 12685, 12545, obrigado, bom dia. Rigor no 621, por gentileza, informe a frequência do controle 120.8. Uno 621, decolado 06, 120.8, controle Salvador. 1208, então, vou chamar agora um bom dia. Papapá, técnico de autorizado, táxi até o ponto de espera da Papá.